3858 ao 51 no controle ano 208, boa viagem. Obrigado, 3858. Tu mantenha a presente proa, seu limite é o que demais na 00 de Simbra. Está limitado ao 100 de Simbra, o 4298 mantendo a proa. Descer para 2000, 6343. Autorizado. Controle, estimador, 3858. 3858, contato radar, se mantém o nível 370 via saída PUCA. Salve 370 via saída PUCA, tá 3850. É 363 da CNR DC para 2000, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pistona 0, chame estabilizado. 2000, vai chamar estabilizado, pode voar o externo? Se tiver condições de interceptar e completar a final, tá autorizado. Tá bom. Copiou? Viu assim e protegeu, ok. A gente vai abordar estabilizado, 6393. Sente com referências visuais, desce para o 1700, reporta estabilizado. Reportar, 6313. Qual Guarulhos? Formação Sierra, confere. Guarulhos, Dael, Leda, Morte, Vagoa de Copa. Dael, Leda, Morte, Vagoa de Copa. Eu com no 04, do 4298. Zero livre decolagem, no 20 graus, 8 nós. Zero decolagem, cabeceiro 9, né? Salvador, boa noite, Portugal, 0199, é Portugal, 0199, Squawk Identification, clear e bom for arrival, descendant to 4000 feet, altimeter setting 1014. Bom for arrival, position 4000 feet, 3014, Azul 4298, para interceptar o localizador, curva à direita, proa 060, reporte estabilizado, desça para 2000. Em descida 2000, direita 060, reporte estabilizado, Azul 4298. 3305, sem restrições, desça para 3000 pés, QNH 1104, voe direto Duna. Para 3000 pés, direto entre e direto Duna, para 3305. Clear to send via both arrival to 2000 feet, unit 1014. Also now clear via both arrival 2000 feet, 1014, yeah. No 0 ao 55, controle no 208, boa viagem. 08, boa. Controle Oceanair 6310, decolou na Puca Jambo, cruzando agora 1400 metros. Contato radar 6310, via Puca ao 350. Via Puca 350, Oceanair 6310. Estabilizado Oceanair 6313. A 313, torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. E Salvador, boa noite, Oceanair 6313, estabilizado, baixado e travado, passou o externo. Cheque o trem, pouso autorizado, no 20 graus, 10 nós, o ajuste no 094. baixou e travou o pouso autorizado, 6313. Sua Salvador Azul 4298, final de 11 milhas, reportará quando baixar e travar. 4298, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Lado autorizado, chame táxi, 096. São 3858, restrito nível 310, voe Bangu. Safrou de Bangu, restrito 310, 3858. Câmbio Recife, 12545, 3858. Centro Recife, 125, 3145, 3858, boa noite. Desça para 2 com 10 autorizado, Helena. 2013, solo 5-9, direito, 1-2-1-1. Direito, 1-2-1-1. 3-1-3, virou a direita, estará com 6-3. Xanem 6-3-3, táxi via Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa para Juliette, 1-0-9-6, confirme. Aerotaxi 162 a bordo, 3:14 e alterna 3-0-9-6. Táxi autorizado até o ponto de espera via Pat Índia, torre 1895-14. Autorizado, táxi via Pat Índia, ponto de espera, torre 1895-096. Juliette, Oceané 6303. Oceané 6303, mantenha antes da Juliette. Você sabe dizer qual é o portão da gente? Posição é a 4, tá aguardando só a passagem do bug da Gol. No 298, solo 01, direito no 211. 211, 4298. 895. 895, boa noite. 4385, aguarde. Solo azul, 4298, livrou na porta. Oi, solo azul, boa noite, tá? 3305. Afinal, já está com a 305, continue agora na televisão. Guardando. Voando pro arte, Itap. Negativo, Itap. 2-1, desça 2, meu pés, ajuste no 0, no 4, azul 2782. Ok, negativo ITAP, porém Duna, autorizado já para 2000 no ideal, azul 2782. Salvador, azul 4298, livrou para a instrução de táxi. Confirme? É o azul 4298, livrou. Táxi Alfa e Porte Extra Juliette. E prosseguir para o 4, hoje é 303. Afirmo, 63, o gol, o Xané 63 e no 3, no cruzado, até o 4. É. Salve Salvador, azul 4298, livrou o piso. É o 3895 pedindo push no gate 2 ou 3, confirme. É o azul 4298 informando que livrou o piso. Cliente, 4298, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Então 3895, o Oxané parqueando à sua esquerda, após autorizado puxando 3. Gente, Guarulhos autorizado, nível 340, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita da Euleda Motiva. 5041 no transpondo, controle 208. Essa. 7360, Flodelefa, Cidão. Curva à direita, 5441, transponda 208, o controle está 3895. Correto, gate 3, após a Avianca inicia o push no táxi, 3895. Após a Avianca vai reportar para o táxi, 3895. Azul, 4298, portão é o 9, via Juliette. Via Juliette para o portão 9, azul 4298. 6310, prossiga. Chame Recife, frequência 12545. Ok, Recife 2545. A gente está travando o parte porque não tem o balizador da estranha. Obrigado. É, hoje está difícil, eu vou informar lá de novo. O Chanel 6313. Sem problema, não. Se tiver o tempo todo. Solo 06, direito no 216. Eita, 2-1. Salvador, boa noite, 3305, Alfa, táxi via Alfa, aeroporto antes da Juliette. Alfa, boa noite, 3305. 096, livre decolagem, 130 graus, meia luz e o ajuste, 09. Livre decolagem, 14, 096. Salvador, via Rio 98-10, com a informação terra, cruzando 250 para 160. 9810, controle Salvador, sem identificação, de sua via chegada bom para o meu pivô 050, ajuste ao altímetro 1014. A chegada bom, via atualizado para 050, estado 014, Rio 98-10. Colo 096, decola 08, controle no 20.8. 08, voo na 096. 305, Juliette, ponta 5. Juliette, ponta 5, 3305. Da 1500. Colo 096, contato radar na decolagem, suba via saída MOB, transição frota para o nível de voo 370. Gente, MOB, frota 370, voo 096. Autorizo o voo no 096 por onde pra ti, controle. O 1096, mantenha a saída, guarda a iluminação com o centro de si. Gente, voo 096. Call 09 on localizer. Call 09, contact na Altawa 118.5. Super 782, autorizada final do procedimento LS, pista no zero, reporte estabilizado. Estabilizado, ILS, X-ray da pista no zero, reporte estabilizado, 2782. 7, 3 e 35, Galeão. Taxi direita via Índio, ponto de espera 2895, ajuste no 0143815. Índio no ponto de espera 118, 103, 85. Wind 120 degrees, 7 knots. Local clear plan, the wind copy at 0-0-9. Liga 85 na escuta da torre? Boa noite, consiga 385. Pronto para a decolagem? Mais um minuto, só 385. Sim. O controle auxiliarão vai cruzar o 300. Agora o centro Recife 128, décima 8, alterno 135, décima 3. 1288, 353, Sideral. Portugal 019, on the ground, décima 3, leave next right, contact the ground, 12, décima 1. 12, décima 1, Portugal 019, correct, clear. Portugal 019, clear taxi, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, and Portugal 019. Uno 096, agora centro Recife, 125 decimal 45, alterno 126 decimal 8. Recife, 12545, alterno 268, gol no 096. Tá pronto, tá na 3895. 3895, condições de alinhar e decolar sem parada? Relativo, 3895. 3895, autorizado a alinhar e decolar, vento 110 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 3895. Ali 5 azul 2782. Boa noite. 98 no 0, está autorizado a final do procedimento LS que foi visto no 0, deixa para 2 em frente, altímetro 10, 14, reporte estabilizado. Para 210, ajustado no 0, 14, acusado estabilizado no final do procedimento. E 8 no 0. 782, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 79, cheque trem. Veio 2782, taxi rebaixado e travado, ciente. 2815, decola aos 17, acione o código 5041 e o controle em 120, decimal 8. 3815. Controle, boa noite, Tan 3815, passando 1500 na Dael, Leda. Tan 3815, contato radar na decolagem, suba via saída da El, transição ótima para o mesmo 340. Vai subir via, Dael, Monte Vantan, 3815. Autorizada ela, Tan 3815? Estado direto Leda, Tan 3815. Leda, 3815, obrigada. Alto 2782, solo 19, libera direita, solo no 211. Próximo à direita, 211, 2782. Sistema 210, estabilizado o localizador aqui, sistema 0. 9810, chama agora a torre 118, decimal 95. Salvador, boa noite, Rio 9810, embaixado e travado. 9810, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 9810. 3, mais 3, fica atento ao sinalizador, posição prevista é a 4 Romeu. Alfa, quilo, mais 3, prevista 4 Romeu, 2782. E 9810 está baixado e travado? Afirmo. Pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 79. 710, de pouso, pista 10. solo Salvador, um pouco aqui, Vitor Bravo, né? .3895, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 133-25. 251-3625, obrigado, São 3025. Solo 25, libera a direita, solo 211. Liberado 211, obrigado. Repita por gentileza, da posição meia dúzia para 43, é isso? Vitor Bravo, Yankee? Positivo, solo. Da liga número 6, parte 1, para o parte 3. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no parte 3. Vitor Bravo, Yankee. Ok, obrigado. Paulo Salvador, Rio 9890, com zona 60. Rio 9890, táxi Alfa, Kilo 43, parte 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa, Kilo 43, Rio 9890. Oceanera 6313, Ciente da Serra, 360 Guarulhos. Vitor Bravo Yankee na escuta do solo. Vitor Bravo Yankee, solo Salvador. Chorei minha 3-3, não será qualquer? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesoluno 0, Taubaté. Subida da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita, ponto de decolagem em pista 10. Código 5051 e o controle em 120, decimal 8. Guarulhos 360, via Pesoluno 10, Taubaté. Da El, Leda, Motiva, decola 10, primeira curva direita 5051, controle 208, chinelo 6313, saindo posição 4. Correto, 6313, chamo para posicionamento. Opa. Vitor Santos, só confirmando, transporte enfermo. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo é o 180, segue conforme rota do plano de voo. Subida Coral, curva direita, pista 17, código 5054 e o controle 1208. Alfa meu Bravo Vitor São, cotejamento correto, qual é o B? Sim, esse cotejamento está correto na BATA, acionamento táxi de decolagem 218-95, bom voo, Vitor Tão. Azul 4235. Via chegada ponto para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 04. Mandou muito bom, Xanaia 624. Xanaia 624, boa noite, acima identificação, deixa eu ver a chegada mais para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 04. 060, 0104, solicita uma altura, dá para dentro. radar Europa 084. Europa 084, go ahead. Europa 084, stand 10, full ready, requesting push and start. Are you ready to copy? Affirm. Clear to Madrid, flight level 390, via Upper Zulu 17. Romeo Echo Charlie, Upper Romeo 551, after confirm plan route. Puka departure, Aracaju transition, Alfa Romeo uniform transition, after departure, left turn. Call code 5052. And Salvador departure control 120.8. Estando aqui até o nível 060, a chanel 624. 060. Romeo 551, Epuca de Pancho, Alfa Romeo Uniform, transition, inicia Falebo 390, after departure, 120.8, squawk 5052, Europa 084. Europa 084, with backs correct, are you ready to push back? Yes, we're full ready. Clear to push back and set up, call me for a taxi. Let's push and start, call me for taxi, Europa 6224, reduza a velocidade 220 mais. Desça para o nível de voo 050. 4235, autorizando descida para 4000 pés. Altimetro no 04. meia a bordo, 4 horas e 20, Galeão. Taxa direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 04, 6313. Taxa direita, ponto de espera 10, acho que não é 6313, lá 293. Chanel 6313, posso esperar a plan. 6313, a linha decola pitch 10, vento no 30 graus, 619. A linha decola 6313. Cliente, boa noite. Sendo 63, uma vez. Cliente. Portanto, prossiga. Autorizado, táxi, até a intenção da base, chame para ingresso e decolagem. Europa 084, clear taxi via Eastern 1 Angel, no holding point, tower 118.95. Mendes 24, controle. Confirmo, tráfego, presença. Tráfego, chegada bom, sempre é 190. O tráfego está a 1,3 milhas da posição do... Controle Salvador, boa noite, Xanero 6313. Xanero 6313. Boa noite, contato radar na decolagem. Seu paranoico voo 360 na Serra da El, transição Motiva. Na Serra da El, transição Motiva 360. Possibilidade de aprovar a Leda ou Motiva da presente? Autorizado direto Leda, Xanero 6313. Leda 6313, obrigado. Azul 4235 está autorizado a final de transferimento de LS 610, fica para 2.000 pés, altimetro 1.014, reporte estabilizado. 6224, cerca para 3.000 pés, altímetro 0.14. Operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limite localizador. 025, para Vitor Tango, livre decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, meia dúzia nós. Zero, controle Salvador, sendo identificação do que havia chegado a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 104. Controle no 208. No 208, obrigado. Controle, boa noite, o Bravo do Itago. Barro meu, Bravo do Itago, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 180. Boa noite, 0 Coral, Bravo Tetango. M224, reduz a velocidade 1809. 1809. Salve, Salvador, azul 4908, gente da Sierra, pronto para corte. Seria o 4980, Salvador Recife? Desculpe, isso mesmo, 4980. Tente um minuto, Cobra Recife. Contra Europa 084, approach no limb, point Bravo. Europa 084, clear line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 6 knots. to line up Europa 084. Clear to line up and take off Europa 084. Clear for line up and take off Europa 084. 24980, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Persulu 17. Subida Pucca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10. Código 5057. E o controle em 120, decimal 8. Azul 4980, está autorizado Recife no 350. Decola da 10 com curva à esquerda na Pucca, Aracaju, após a Persulu 17. Acionando 5057, controle após a decolagem 208. Correto, chama para projecionamento, 4980. Reportará. Nosso procedimento elétrico foi no 0, você para 2, meu pai. Elétrico, 4235, completa o final, chama agora a torre 118, decimal 9. 18, torre Salvador, boa noite, 4235. Azul 4235, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre. Da presença autorizado pelo centro de quadreto Pumave. Direto Pumave, 6313, agradece. Agora a torre 118, decimal 95, composto. 95, sinal Salvador, departure control 1208. 1208, Europa 0. Azul 4235, baixou e travou? Baixou e travou. Pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 619. Pouso 10, azul 4235. Salvador, amém 224, chamar-se no X-ray. Amém 224, chamar-se no X-ray. Amém 224, número 2 para pouso, continue a aproximação, guarda na pista livre. Continua, guarda na pista livre, amém 224. Amém 390, Pucca de Pátio, Cajou, Transition. Amém 390, Pucca de Pátio, Europa, 084.